trabalhar. Eu uso o saca-rolha. Eu sou um vampiro que não olha no olho, o que eu olho é o pescoço. Eu, no cemitério, não faço mistério, seja qual é o meu gosto. Seja o positivo, seja a eu não faço regime, eu não faço escolha, mas se eu tenho que falhar, eu uso o jacarolha. Aí?